canção das estrelas, da terra e de todo o mar. Quem disse as árvores podem dançar, a dança do vento e do ar. Ele é meu pai e é dele a canção, feita pra gente lembrar. A vida já